Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Anos 60. Ora, hoje vamos falar do ano de 1966, nesta edição que está a ir para o ar no dia 15 de janeiro de 2011 e em que eu, com muito gosto, estou aqui para fazer companhia até bem perto das 19 horas. Ora, hoje vou falar-lhe de um acontecimento, pelo menos para mim e acho que para muita gente, foi o mais marcante do ano de 1966, pelo menos para Portugal. Foi o ano em que, pela primeira vez, Portugal conseguia estar no pódio de um Mundial. Aliás, pela primeira vez e única, já que 40 anos depois, apenas conseguimos o quarto lugar. Ora, o terceiro lugar só conseguimos uma vez, foi no ano de 1966, no Mundial de Futebol, em que perdemos, creio, contra a Inglaterra nas meias finais, mas foi um jogo também, diga-se, muito, muito cruel para Portugal. Foi o ano de Eusébio. Ora, Eusébio que antes, no ano anterior, tinha recebido a Bola de Ouro e naquele ano foi a estrela principal do Mundial, pelo menos no que toca a Portugal e aposto que uma das principais em termos gerais. Ora, achei que realmente que foi este o acontecimento do ano de 66. Enfim, pronto, quis partilhá-lo consigo, tal como faço com todos os outros anos em todas as outras emissões. Mas uma coisa que também foi muito grande no ano de 66 foi a música. É verdade, fizeram-se temas como La Bohème, de Charles Aznavour, ou Strangers in the Night, do Frank Sinatra, ou ainda o tema California Dreamin', o tema dos The Mamas and Papas. Ora, são precisamente estes três primeiros temas que vão abrir a edição de hoje do nosso Anos 60. Espero que gostem. Vamos à música, então. Até já. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions

pro inferno. Se você quiser ouvir então a minha história sobre alguém a quem eu muito amei, só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração que eu fechei. Ah, meu bem, meu bem, ela foi um belo sonho que me fez ver tudo o que sempre idealizei. Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste, mudo, a buscar ela por onde eu andei. Ah, meu bem, meu bem, mesmo se eu sofrer ninguém verá me maldizer momento algum, pois seu meigo olhar fará de novo meu brilhar como nenhum. Meu bem, meu bem, nada existe que me dê qualquer prazer agora, já que ela está longe de mim. Caso volte, não a deixarei mais ir embora. Vou ficar com ela até o fim. Ah, meu bem, meu bem. Para a primeira parte do nosso anos 60, vamos ficar com The Rolling Stones, As Tears Go By. Ainda para ouvir Aguinaldo Timóteo, o tema Aline, um tema que todos nós bem conhecemos, não é? Um tema que dispensa apresentações, fez muito sucesso, um inexplicável sucesso aqui em Portugal. Aguinaldo Timóteo traz-nos Aline, é uma belíssima recordação para ouvir, tal como também é o tema Cinderela, da cantora brasileira Ângela Maria. Ora, fez mais sucesso no Brasil do que em Portugal, como é claro, mas também em Portugal se ouvia de quando em vez Ângela Maria, este grande nome da canção brasileira dos anos 60, sobretudo. Ora, vamos então ficar com estes dois temas, aliás, estes três temas, e depois vamos por um breve intervalo, daqui a pouco eu vou voltar, para mais música do ano de 1966. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. As tears go by, I

Carlos José, o tema Guarania da Saudade, é uma música brasileira de alguém que fez muito sucesso não só no Brasil, mas também em Portugal. Ainda para ouvir The Sound of Silence, um tema que aqui em Portugal se ouviu bastante, o tema de Simon and Garfunkel, um tema então que era inebriante, era uma coisa que calorosa, porque aquelas músicas românticas inglesas deixavam as jovens em delírio. Ora, pois muito bem, vamos lá ouvir estes três temas. Este primeiro, que é de Jimmy Fontana, Per una Donna. Per una donna, persino un uomo forte può soffrire per una donna. Persino un uomo saggio può sbagliare, ma io ringrazio il mio destino perché mi ha dato la mia donna. Per una donna adesso son cambiato e finalmente credo in me. Per una donna, adesso sono un uomo che sa vivere, perché adesso so che il mio domani insieme a lei conquisterò, che non potremo separarci mai e che il mondo appartiene a noi, che lei vivrà per me ed io per lei. Per una donna. Destino, perché mi ha dato la mia donna. E per una donna adesso son cambiato e finalmente credo in me. Per una donna adesso sono un uomo che sa vivere, perché adesso so insieme a lei conquisterò, che non potremo separarci mai e che il mondo appartiene a noi, che lei vivrà per me ed io per lei, per una donna. Esta saudade que é de ti me alucina, me desespera, esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera,

Vamos agora saltitar de país para país, de música para música e de estilo para estilo. O primeiro tema que vamos ouvir é uma música bem calminha, que dá pelo nome de Não Diga Nada, e é da cantora brasileira Joelma, tema que fez muito sucesso no ano de 1966 no Brasil. Vamos ainda ouvir a cantora portuguesa Madalena Iglesias, que venceu o Festival da Canção RTP no ano de 1966. E vamos chegar depois com Déshabillez-moi, o tema da cantora Juliette Gréco. Um tema que fez muito sucesso também em Portugal, mas mais ainda em França, onde foi lançado. Ora, são então as três músicas que convido a escutar nos próximos instantes no nosso Anos 60. Alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a toda hora, sonha com ela pela noite fora, chora por ela se ela não vem. Só fala nela cada momento, vive com ela no pensamento. Ele sem ela não é ninguém. Um pouco tímido até, vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais calor. Ela percebeu a beleza dela desde logo prendeu. Gosta um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela toda hora, sonha com ela pela noite fora, chora por ela se ela não vem. Só fala nela cada momento, vive com ela no pensamento, ele sem ela não é ninguém, ele sem ela não é ninguém, ele sem ela não é ninguém. Déjà-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi des yeux, mais avec retenue, pour que je m'habite peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas que de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Avec délicatesse, souplesse, choisissez bien les mots, dirigez bien les gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y, déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite, allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Para fechar a edição de hoje, ficamos com dois temas italianos. O primeiro é de Sergio Endrigo e dá pelo nome de Adesso Si. Ainda para ouvir também a voz de... aliás, o tema de Adamo, que dá pelo nome de Lei. É como se chama esta música, que vai então fechar mais uma edição do Anos 60.

ricorda più. Chi sono io che ho potuto amarla tanto? Cammina, altre braccia si tendono. Cammina, un altro cuore spera. Cammina verso un'altra vittima, lontan da me e dal nostro passato, e se ne vanno per le strade deserte, e se ne vanno silenziosi e tranquilli. Ed io vado come un folle relitto, sono perduto e sfumato ogni speranza. (Susurra)